Aí o Simon já olhou o cronômetro. Vai terminar. Torcedor do Atlético Paranaense, você em Curitiba e todo o Paraná pode gritar: acabou! Acabou! O Furacão é campeão brasileiro de 2001. O Atlético Paranaense acabou com o Libertadores no primeiro jogo. Vamos!